Força nessa caminhada em Goiás, só funcionário da paz e tem mais. Respeito em primeiro lugar, a união deve continuar. Força nessa caminhada em Goiás, só funcionário da paz e tem mais. Respeito em primeiro lugar, a união deve continuar. Então, que prevaleça união. Força entre nós, os compadres, irmão. Anápolis, GO, PGO, Canedo. Só louco na febre da família gueto. Respeito, parceiro, é fundamental. Dos tipos é povo, te paga um pau. Rap nacional, coja de maloqueiro. Que luta no bando dos doidos. Guerreiro pela revolução. De ouvido a ouvido, de quebra em quebra. Perifa, cutiço, quem duvida disso vem pagar pra ver. O rap trincando, quem tá no poder. Os cara que acha que é o bicho da lei. Bicute é o mancada que acha que é o rei. Quem duvida, play, vai levar na cara, explosão sonora vinda da quebrada, junção centro-oeste pronta pro arregaço, mostrando que o som não é pra palhaço, não é de embalo nem pro satanás, isso é rap do gueto, funcionário da paz. Força nessa caminhada em Goiás, só funcionário da paz e tem mais. Respeito em primeiro lugar, a união deve continuar. Força nessa caminhada em Goiás, só funcionário da paz e tem mais. Respeito em primeiro lugar, a união deve continuar. Um quarto, um som, um compu, um micro. Essa é a cara dos sofredor. Produtor do morro que grava os mano. Sem condição financeira, vamos. Olha pra mim, sou igual a você. Mas a inveja não deixa nós ver que podemos vencer juntos e chegar. Mas se eu não for, você não vai alcançar. É esse pensamento que atrasa nós. Deixa a inveja matar os playboy. Tamo com Jah, Jeová, tô na fé. Uma auto-reforma que põe nós em pé. Rever os conceitos, matar o preconceito. Tem branco do gueto que é preto igual preto. O que importa é a dor, não passou. O amor que ficou, nós chegou e trincou, pros mano, demorou. É que sem união ninguém sai vencedor. Sua identidade é você que edita. O povo elimina, que se vende a mídia. Assassina, que liga, alicia. A fama, arrogância, ganância, matança. Que explora a virtude, dissolve a esperança. Militância no rap, os latinos tá aqui. Kimba, Josias, Pampa, MC. Força nessa caminhada em Goiás, só funcionário da paz e tem mais. Respeito em primeiro lugar, a união deve continuar. Força nessa caminhada em Goiás, só funcionário da paz e tem mais. Respeito em primeiro lugar, a união deve continuar. E pra continuar, respeito tem que estar em primeiro lugar. E nesse conceito eu também vou trilhar. Se é pra somar, demorou, eu me apresento. Sou de Osias, família como passo pano no momento. Tamo contra o vento, vai e vem, vai e volta, tamo aqui lado a lado. E aí, Daiane, valeu por você ter votado. Sinta-se em casa, na fortaleza do meu coração. Tipo Marcinho, Gangsta, Bola Negro, KM, Buiu e uma pá de irmão. A união tem que prevalecer, e é por ela que eu vou correr. De coração, demorou, pode até não parecer, mas o rap também é um fermento do amor. Se for pelo ódio, aí não tem jeito. Pera, pera aí, mano, dá um gelo. Prolonga as batidas que pulsa no peito. Quem é do gueto, tá no mesmo barco. Estenda sua mão pro irmão, não importa a situação. Seja um mendigo, moleque de rua ou ladrão. Pra negar uma ajuda com a sua crença, não mendiga que é cristão. Mas tá valendo, e ainda tem tempo de se arrepender. A carapuça serve mais em mim do que em você. Eita mundão, tenho muito que aprender. Aí, Joe, acredite. Eu acredito em você. Força nessa caminhada em Goiás, só funcionário da paz e tem mais. Respeito em primeiro lugar, a união deve continuar. Força nessa caminhada em Goiás, só funcionário da paz e tem mais. Respeito em primeiro lugar, a união deve continuar. De volta nativa na fita, colando som com os manos que trinca. Na batida da rima sem zinca, estilo de perifa, quimba na trilha sonora da rima. Som periférico levando a quadrilha. Força, força sim, jamais desistir contra o sistema opressor, infringir. Deus no coração, mensagem de paz aos irmãos. Humildade, caráter, respeito, estúdio de quebrada, só os maloqueiros. Pampa MC, Kimba, Josias, os verdadeiros. Goiânia, família gueto, Anápolis, família comum no conceito. Não tem jeito, dos brancos aos pardos aos negros. Nos guetos, nos becos, pregamos a paz nesse meio. Respeitos aos fortes guerreiros do Brasil inteiro, do Brasil inteiro. Força nessa caminhada em Goiás, só funcionário da paz e tem mais. Respeito em primeiro lugar, a união deve continuar. Força nessa caminhada em Goiás, só funcionário da paz e tem mais. Respeito em primeiro lugar, a união deve continuar.